reveses, no drible dos reveses, no drible dos reveses, no drible dos reveses, no drible dos reveses, no drible dos reveses, no drible dos reveses, no drible dos reveses. Domingo, segunda, terça, quarta, tô no meio do andamento. Quinta, sexta, sábado, dia radiante, promove meu contentamento. Acomodado na cadeira, curtindo esse momento, observo maravilhado, bem atento, a forte tonalidade azul do firmamento. É lindo esse céu, mas é cruel, sente-se como uma perfeita refeição de um leão que não tem comiseração, que se chama recessão. A gente clama por socorro ao perceber que a situação é trágica. Procura todas as saídas e todas estão trancadas, e se chega à conclusão que não há gênio da lâmpada mágica. Abrindo para alguns e fechando para outros o mesmo limiar, a percepção é que faz tempo que não frutifica o pomar. A vida é como planta que se rega e colhemos as conquistas, vitórias, muitas decepções e derrotas. Tentamos a sorte grande decidindo na porrinha ou fazendo as apostas. A tristeza assola aqueles que estão sem moradia, dormindo em calçadas ou na praça. A felicidade encontra aqueles que conseguiram dar o drible nos reveses e agora erguem a taça. Reveses vou driblando, compondo música urbana. Cada compasso é um balanço de como foi a semana. Entre contratempos, organizando o ritmo da minha vida. Na cadência desse bamba, minha alma é destemida. Reveses vou driblando, compondo música urbana. Cada compasso é um balanço de como foi a semana. Entre contratempos, organizando o ritmo da minha vida. Na cadência desse bamba, minha alma é destemida. Qualquer bloqueio que impeça minha passagem, eu desobstruo. Tornai-me liberto das amarras, superando esse período tão difícil e obscuro. Pois eu vou lutar contra tudo que for possível, estando firme e trabalhando duro. Com isso conseguindo ter no percurso um panorama, mantendo o pensamento de quem batalha e com fé alcance. Depois deitar tranquilo em sua cama, levando uma vida mansa. Simples é o meu estilo, sem a pompa das estrelas de Hollywood. O maior sucesso que o homem pode ter é ser feliz, ter família, amizades e de sobra ter saúde. Saber que há pessoas que têm consideração e que se alegram quando você está presente. O abraço apertado na chegada e na partida, o que transmite confiança e você sente. O peito preenchido de conforto e a alma saltitante de tão contente. Não estou em busca de um baú cheio de tesouro como um pirata da perna de pau. Só quero viver no remanso e regozijar ao lado de um amor sensacional. Reveses vou driblando, compondo música urbana. Cada compasso é um balanço de como foi a semana. Entre contratempos, organizando o ritmo da minha vida. Na cadência desse bamba, minha alma é destemida. Reveses vou driblando, compondo música urbana. Cada compasso é um balanço de como foi a semana. Entre contratempos, organizando o ritmo da minha vida. Na cadência desse bamba, minha alma é destemida. Reveses vou driblando, compondo música urbana. Cada compasso é um balanço de como foi a semana. Entre contratempos, organizando o ritmo da minha vida. Na cadência desse bamba, minha alma é destemida. Reveses vou driblando, compondo música urbana. Cada compasso é um balanço de como foi a semana. Entre contratempos, organizando o ritmo da minha vida. Na cadência desse bamba, minha alma é destemida. No drible dos reveses, no drible dos reveses, no drible dos reveses, no drible dos reveses, no drible dos reveses, no drible dos reveses, no drible dos reveses, no drible dos reveses. Pa parará, parará, parará, parará.